for the terrible glimpse of a shark within your ear. Sempre fomos fãs do timbre de voz muito especial de Spencer Krug, o homem dos mil e um projetos, entre eles dos mais conhecidos os Wolf Parade, Sunset Rubdown ou também os Swan Lake. Esta é a sua mais recente aventura, os Moonface de regresso. O disco chama-se Organ Music, Not Vibraphone, Like I'd Hoped. E a dar o arranque a esta emissão da Orelha Extra, a dizer olá a todos vocês, este tema Return to the Violence of the Ocean Floor. Estamos, como dissemos, dentro da Orelha Extra, ou com a Orelha Extra. Sintam-se bem-vindos, 2 horas onde tentamos que a música seja boa, ou pelo menos agradável. Depois de Moonface, Ian Hodgson, com o seu projeto Moonwiring Club. Thank you. and tomorrow. De ironia, de escárnio mesmo, Moon Wiring Club a fazer banda sonora para o casamento real britânico que aconteceu há uns meses atrás. O álbum chama-se Somewhere Foxes Getting Married e ficou por aqui o já nosso conhecido Trapped in Four Dimensions. Primeiro disco e estreia para os norte-americanos Dangerous Ponies, de título homónimo e editado pela própria banda. A edição de vinil é limitada a 500 exemplares e é bem bonita. Ficaram por aqui dois temas, You Are Dangerous e I've Been Going About This Wrong. Não se esqueçam que hoje é dia de estar por aqui a nossa querida Ondina Pires com o Vox Hertz. Isso é já daqui a pouco. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now... Bend over. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. belo disco este para os Psychic Paramount. Não será para todos os ouvidos, talvez para quem goste de emoções mais fortes. Chama-se Tu. E depois do tema que escutámos na emissão passada, desta vez DDB. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, 2 horas à sexta-feira à noite, na Rádio UFSCar no Brasil, e 2 horas também em Portugal, na RUC, na Rua e na Rádio Castrense. E como dissemos há minutos atrás, hoje é dia de Voxerts. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz, uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires, colaboração de João Folgosa. Olá de novo, caros ouvintes. A rubrica 2 intitula-se Um Serão à Maneira. Qualquer semelhança é pura coincidência. Como toda a gente sabe, o ser humano não nasceu para viver isolado. Somos animaizinhos muito sociais. Gostamos à brava de comunicar e de fazer coisas criativas para mostrá-las ao mundo. Nos tempos que correm, em que ou estamos desempregados, mal empregados, ou para lá caminhamos, com orçamento reduzido à folha de parra para cobrir as partes pudendas do gás, eletricidade, água, alimentação e transportes, já nada sobra para umas saídas noturnas de sexta-feira e sábado. Amigos, não fiquem em casa a dar cabeçadas nas paredes, a enlouquecerem devagarinho e sozinhos. Isso não dá estilo. Estiloso é aquele que, contra as marés do infortúnio, com unhas e dentes, enfrenta as vicissitudes com ideias estapafúrdias. A laia de personagem absurda de Gogol, aqui vão os conselhos amigos desta escriba que se recusa a dar os pontos sem nós. Façam assim. Para ficar económico, através do Facebook, contacte um grupo de 6 ou 8 amigos para um sábado à noite em sua casa. Convém pares, porque é mais divertido e dá para jogar cartas pelo seguro. Lembre-se que não tem dinheiro para frescuras como enviar mensagens por telemóvel ou telefonar. Cada amigo deverá trazer marmita e uma garrafa de cerveja. Você só terá de providenciar uns pacotes de sumo de laranja tipo Royal, a sua casa e o seu tempo. Visto estar desempregado, tem todo o tempo do mundo. Dilua os pacotes de sumo em água Del Cano, que é uma marca branca das nossas torneiras. Disponha as jarras deste sumo em cima da mesa da casa de jantar. Se ainda não vendeu a mesa, claro. Com muitos cubos de gelo. Assim que os convivas cheguem ao seu lar, amargo lar, deverão contribuir com a mini de cerveja para dentro dos jarros de sumo. Desta forma, obterão um líquido obnóxio, alcoólico, de baixíssimo custo. De seguida, cada um puxa do seu farnel e o banquete estará pronto a começar. Nada de mariquices com toalhas e guardanapos. São despesas extra. Aproveite as folhas de publicidade dos hipermercados que dão excelentes toalhas individuais. Pegue num rolo de papel higiênico e coloque-o no centro da mesa. Cada um tira com parcimónia uma folhita. Isto é o que se pode chamar de charme discreto da pelintrice. Não há problema algum. Aquilo que limpa uma extremidade digestiva está apto para limpar todas as extremidades da crise mundial. Adiante. Mastiguem devagarinho os conteúdos marmiteiros. convém massas com uma lata de atum e umas azeitonas. Por amor de Deus, não se armem burguês e tragam um bifinho do assim redondo, 10 cm por 5 cm, com arroz basmati. Isso seria uma afronta total. Convém um pratinho low cost, senão, onde é que fica a solidariedade? Motivos de conversa. O aquecimento global e os surtos monumentais de alforrecas gigantes nos mares do Japão. Godzilla também poderá ser metido no assunto. Interessantes são as perspectivas apocalípticas New Age para o dia 21/12/2012. Cada pessoa poderá opinar sobre uma coisa que irá acontecer nesse dia. Aliás, você, na qualidade de anfitrião, poderá sugerir um jogo. O circunstante que tiver a ideia mais parva de todas ganhará uma maçã Royal Gala, sem bicho, que se encontra na sua fruteira há 2 semanas em caso de SOS gastronómico. Entretanto, terminou o festim e todos começam a beberricar o conteúdo obnóxio das jarras. Atenção, que ninguém ainda tocou no assunto do desemprego e da crise. Não, calma, que a noite é uma criança. De forma a entreter os amigos sem gastar dinheiro, você vai desencantar do sótão os velhos jogos do Monopólio e da Glória. O primeiro é melhor, porque dará sensações megalómanas de capitalismo e neoliberalismo. Também é ótimo, porque gastarão horas e horas a ganhar e a perder poços de petróleo no Alasca, no Iraque e noutros sítios arejados. Para poupar eletricidade, use velas. Dá estilo e serve muito bem para o efeito. Ao fim de 3 horas, alguns amigos poderão ter ganas de suicidarem, porque perderam poços de petróleo, hotéis e uma linha de caminhos de ferro. Pois bem, você, na qualidade de anfitrião perfeito, muda a atividade para um filminho em DVD e dá uma boa chapada no rosto dos recalcitrantes que se pendurem na varanda do seu 6º andar. Nada de filmes indigestos. Música no coração, Ben-Hur ou Ricas e Famosas servem perfeitamente para alienar um pouco. A esta altura, as jarras estarão a meio e os convivas deverão começar a sentir uma certa euforia. As línguas despegam-se e percorrem o seu apartamento de lés a lés. São 2 da manhã. Algumas vassouras dos vizinhos que querem repousar fazem tan-tan no seu teto e no seu chão. É hora de todos dançarem um pouco. Faz bem aos nervos e combate a celulite. Peça apenas para se descalçarem, de forma a não terem a polícia a tocar à porta. Seria música a mais, e você não quer arranjar mais sarna para se coçar. Depois de 5 ou 7 minutos de dança descontraída e com as jarras de sumo consumidas, todos se quedam no chão e nos sofás em amorfa letargia. Não permita que os ânimos esfriem. Sugira a última atividade da noite. O jogo, causas e consequências de estar desempregado. Cada pessoa deverá contar, tintim por tintim, como ficou sem trabalho, os 4.000 anúncios que respondeu, as inúmeras entrevistas de caca a que se teve de submeter e, dentro delas, contar se obteve respostas não ou silêncios desesperantes. Quantas vezes pesquisou o mail e se vai ter dinheiro para pagar as despesas do mês presente. Para maior paródia, deverá contribuir com uma sugestão futurista para vencer a crise. Não valem sugestões como abrir um snack bar dançante, porque cada vez menos gente sairá para os sítios públicos e consumirá. Não vale vender o interior das casas no eBay. Toda a gente está a fazer isso. Não vale inscrever em mercados de artesanato alternativo. São mais os vendedores do que os compradores. Tomara haver dinheiro para os básicos, quanto mais sandálias de ráfia ou berloques da Conchichina. Inscrever-se em agências de figuração é pura idiotice. São mais de 1000 cães a um osso pútrido. Finalmente, workshops de como dançar a valsa de Viena, estratégias de autodefesa instantânea, fazer cadeiras com caixotes de vinho ou caçar dragões de Komodo com fio de prumo são pura perda de tempo. O efeito dominó na economia portuguesa atual não permite que se mexa uma palha. Como dizem os nossos patrícios brasileiros, se ficar, o bicho pega, se fugir, o bicho come. Não há produtividade, não há dinheiro para investir, não há investidores, não há paciência para isto. Por volta das 7 da manhã, depois da psicanálise de pacotilha a que todos se submeteram, é hora de arrastarem os penantes para as respectivas casas. Já há alguns transportes públicos a funcionarem, pelo que não se gasta dinheiro em gasolina ou em táxis. Todos saem lívidos e vazios do seu lar e com uma vontade doida de os ganar. Contudo, não há problema, porque desabafaram e divertiram-se muito a enlouquecerem juntos. A solidariedade é um valor muito bonito e a solidão é má para a saúde. Na semana a seguir, será outro amigo a fazer o convite da noite boémia. Tenham apenas atenção em variar as atividades e os filmes. Ah, já agora, cuidado. Não deixe cotos de velas acesos. Seria uma chatice se alguma coisa corresse mal. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz. Uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires. Colaboração de João Folgosa. Em modo sarcástico desta vez, foi mais um Vox Hertz que por aqui está sempre no primeiro fim de semana de cada mês. Tell me what you see. Collection of memories fading faster than a locomotive, faster than. Do you think this house a home? What's it like for you? Running down the highway, grinning faster than the automobiles, faster. Running down to the lake to watch you fade in the boat. That was the place I wrote my first note. Oh, Norte-americana Sarah Beth Tulsack, com este disco de nome Get Well Soon. Dois temas a rodar naquela que é ainda a primeira hora de Orelha Extra. Ouvimos Wooden e de seguida Smile for No One. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Hard to be alone, so says the arrow on its own. My bow is shivering in the cold, waiting for me to come home. And when we are together, we dream we are apart forever, drifting between the light and dark. This corner remains undone. Hard to stay together, so says the balloon untethered. I am free, but it's not better. And when we are apart, we dream together forever, drifting between the light and dark. Thank you. finais da primeira hora de Orelha Extra e de seguida mais música nova, é um duo italiano de Forlì, dois jovens, Michel Ducci de 19 anos e Alessandro Degli Angioli de 22, batizaram o projeto de M&A e o álbum estreia chama-se Sings Yes. O press release Sunny Electronic Pop Music do italiano M&A, o álbum estreia Sings Yes. Por aqui o tema Lico Lene Lisa. O término desta primeira parte de Orelha Extra vai ficar a cargo do último disco dos Tuaregs, Tinari Wen, chama-se Tassili. Tema inicial, Imidi Wan, Ma Tessam, colaboração de Nels Klein dos Wilco. Imidi Wan, Ma تنم دغا ودغا نها سمع نريدي انت استنم انت دغوانت ويام تكلم ديوان ما تنم دغا ودغا نها سمع نريدي انت استنم انت دغوانت ويام تكلم Sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. stones hang from her hand. Isn't she smart? Isn't she blind? Clothes, money will buy something to hold. See in her eyes, nothing will last like emerald stones and platinum. Money will buy something to hold. See in her eyes, nothing will give it to me easy. And let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? He rich? Is he rich like me? Has he taken any time? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. Who's your daddy? He rich? Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. Sem dúvida alguma, um disco marcante da cultura popular, editado em 1968 pelos britânicos The Zombies e de título Odyssey and Oracle. É o nosso destaque desde há 3 semanas, com esta incluída, e também o final para esse mesmo destaque, através dos temas Changes, This Will Be Our Year e Time of the Season, os Zombies, no início da segunda e última parte da Orelha Extra. Disco marcante, pelo menos para nós e para este 2011, é o estreia para o projeto escocês Tatty Tolls, chama-se Turnip Famine. Quem sabe se no futuro não irá ser tão bem um disco histórico. A vocalista é basca, de nome Nerea Belo. Os outros três elementos são britânicos, chamam-se Tatty Toes. Este é o álbum estreia na editora também alma britânica e muito recomendável Pickled Egg Records. Chama-se Turnip Famine e desta vez resolvemos escolher Amapola. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com música de amanhã. Welcome to the future. Dois nomes dos 18 que contém a compilação que celebra o 10º aniversário da editora neozelandesa Arch Hill. Todos eles estão bem neozelandeses. Ouvimos Grand Prix, o primeiro com Always Beginning, e de seguida Jake Larkson, Mad Mary, Arch Hill Recordings, 10th Anniversary Album. Somebody is coming through the window. Somebody downstairs is climbing in. Sabemos, é o primeiro disco para esta norte-americana de seu nome, Julia Alter, inspirado na tragédia grega Hipólito de Eurípides, e por isso mesmo chama-se Tragedy. Ficou por aqui na orelha extra. Try to make yourself a work of art. Orelha extra, canal auditivo suplementar. 2 horas com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, 95.3 FM e radio.ufscar.br. Depois ao sábado em Portugal, a partir de 1 da tarde na Rádio Universidade de Coimbra, 107.9 RUC.pt, às 19 horas ao sul, na Rádio Universitária do Algarve, 102.7 Rua.pt, e continuamos ainda ao sul a partir das 21 horas na Rádio Castrense 93.0 radiocastrense.net. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? I'm not holding with hands, I'm holding with eyes. severing ties from family life. Only a game, purple the stains, work all the time we've spent too high to ever come down from. Arrogance found from those who get frowned on, gaining the weight from the tastiest morsels, the pastries we bake from twigs, built for the kids, meant for the wise, dropped down from the skies or heaven. Claims, major and minor became baby reminders of shame, the guiltiest mountains of pain. Hide under the same people we wish we became, still avoiding the rain and various monsters we made. So take the time to eat your food for thoughtful ones to pick and choose through. Criada pelo californiano de Los Angeles, Teddy Briggs. O projeto anterior deste mesmo senhor chamava-se Chief Brigham e regressa agora com um novo de nome Appetite. O álbum Scattered, Smothered, Covered. Ficaram por aqui Warn Me, Right e Molecules. Yeah. Uma das nossas bandas canadianas favoritas desde há 3 anos a esta parte, depois do álbum estreia agora este EP Bruce Trail Fire Sale, são claro os Bruce Peninsula, por aqui ficámos com Salesman e para além do EP também há por aqui um single de nome Roses, precisamente o que se ouve a seguir. Canadianos Bruce Peninsula, primeiro o EP Bruce Trail Fire Sale e depois o single Roses. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Oh, see how it done man? Orelha Extra. Spreading the gospel around here. Radio Freedom. We don't care about having something fast, making something last, building up our past. We don't care. We don't care about parties, drugs, fashion, girls, power, people, melody. We don't care. Do you want to? um trio canadiano e suíço. Este é o seu novo trabalho, chamam-se Peter Kernel. O disco vem com o título White Death, Black Heart. Por aqui ouvimos o tema inicial, tal como a semana passada, Anthem of Hearts. E de regresso à tal peça de coleção, editada pela Castleface Records, o livrinho que contém 5 flexi discs, discos de vinil bem fininhos, cada um desses discos de vinil contém uma banda com 2 temas, apesar de haver por aqui um deles que tem 3. Desta vez o destaque vai para os nossos conhecidos de Fresh and Onlys, com os 2 temas presentes na compilação Group Flags, When Are You Gonna Grow Up? E You're Only Happy When You Know. Castleface Records presents Group Flex. Thank you. Mais uma viagem radiofónica de 2 horas a chegar ao fim. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com os Fresh and Lonely's, dois temas na compilação Groove Flex, e mesmo até ao fim, tempo para escutarmos os Black Wine de Summer of Indifference. O nosso podcast, não se esqueçam, mais dia menos dia há de estar atualizado e encontra-se alojado em orelhaextra.com. Contacto connosco faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Está tudo dito. Bye bye.